Vem pro show do Intersom, o verdadeiro representante de Curuçá, e você sabe disso. Valeu, Claudinho! Um abraço pra você, toda a galera do Intersom. Obrigado, do Santos do Curupere! Aqui com a gente tá toda a galera! O som do Sabe! Intersom ou Arrebentão? É o Intersom! Pense no somzão de moral! Essa cachorra, ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não! Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Liga. Parceiro Marcelo, meu amigo Rômulo. David, parceria no Fute. Futsal Shop. Tá aqui presente, obrigado a toda a galera. Valeu, Marcelo, valeu, Rômulo. Mas ela, ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. No jogo frágil eu sei. E ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há. Foi você quem falou que o nosso romance chegava ao fim. Bora, Dondon, bora tomar uma. Foi você quem deixou o meu coração. Rafael Rodrigues, tão triste. Junto com a galera do Grupo Heré, obrigado, Rangel. Todo mundo curtindo em Intersom, obrigado, hein? Versão do Brasil, Iriniteu em festa! Perdoa meu coração. Parceiro Claudinho também com a gente. Um abraço pra você, Claudinho. É nóis. Ele não quer solidão. Olha o que ele. Por isso perdoa pra mim. Luan. JP! Daqui a pouquinho vamos encostar lá no Slay, viu? E gastar essas notas aqui no meu bolso. Sem você é tudo ruim. O Dondon quer vale. Em nome do amor. Tá de boca, meu. Te peço assim. Vem pra mim. Sequência rola no Festão dos Santos também. Eita, nós. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Isso aqui particularmente, eu tô falando esse somzão aqui, viu, bicho? Vamos lá, meu Inter. Ele nem tem uma da festa, meu irmão. Quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei. Tá gravando, Lô? Foi tão ruim, eu não pude. Papoca, vou mandar esse ir lá pra Bahia, meu irmão. Não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou a minha vida, fica, por favor. Eu vou te ajudar, daqui a pouco eu vou mandar um alô bacana pra te ajudar. Isso tá mais sujo do que não sei o quê. Já não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também. Deixa gravar. Quando a gente acabou, naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na. Intenção! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou. Fala pra mim, fala. Olha pra mim e me diz amor. Marcelo! Olha o Marcelo aqui com a gente, obrigado, meu garoto. abraço pra você, tá toda a galera. Bora, Rangel. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Vai! Palavras de amor já não resolve mais. Olha o que esse cara quer. Hoje eu quero amor sincero. Tá difícil. Me perdi nessa paixão. Me entreguei meu coração. O Lanto tá perdendo aqui o lanche. O fica pra aí, besta. Sonhos foram ilusão. Rapaz, tem tudo aqui do lado. Coxinha, arroz com galinha. Nossa, tá bom aqui. Acho que é até um piquenique, pô. Que não me quis. Te puxa, bicho. Andei em busca de carinho. Esse amor amei sozinho. Mas pra vida acordei. Eita, saudade! Vai, vai, saudade. Ah, tu cerrou antecipadamente, não foi, bicho? Encontrei amor, enfim. Miserável. Uhul! Que vai. Tudo tem começo e fim. Vamos dançar! É amor, é paixão, é Sandro Aragão. Tu sabes, hein? Sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual que eu jamais vou encontrar. É, é o Interson. Não conseguirei ficar longe de você. Esse é o DJ Ney Show. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só. É só você, meu bem, que eu sei amar. Amor, eu não consigo te esquecer, meu bem. Eu te amei, eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso. Você é a pessoa que chegou e completou. Foi você que eu escolhi pra mim. Você chegou e a toda desbancou. Foi você que eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Pra mim. Diga aí, Calangazu. E olha meu top, né, show. A menina do show de manhã já tá na área, viu? E aí, Lourinha, um abraço pra você. Vamos lá, né, show. Já te olha, garoto. Aham, ai, ai, ai, ai, ai. Canta, sacana. Foi você a pessoa que chegou e completou. Foi você. A pau foi embora aos 45 do segundo tempo e perdi essa onda, viu, bicho? A toda desbancou. Foi você que eu escolhi pra mim. Bora, JP! Você eu escolhi pra mim. JP quer ir pra Bragança. Você eu escolhi pra mim. Você escolhi pra mim, essa música aqui, gente. Essa que tá tocando, essa mesmo, viu, gente? Poucos aparelhagens toca. E a gente se toca pra toda a galera aqui, meu irmão. Essa música é muita onda. Vamos lá! Foi você a pessoa que chegou e completou. Foi você que eu escolhi pra mim. Você chegou e a toda desbancou. Foi você que eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Mande o trio. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muita coisa de nós dois. Eu falei. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Diga aí, Calangazu. Melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muita coisa de nós dois. Ficou triste. Parceiro Rangel, toda a galera do Grupo Pelé, lá do Santos. Quero. Ano que vem tem Intersoma de mais uma vez. Festão do Santos do Grupo Pelé. Confirmado, assinado. O Intersoma tá por lá. É o novo, é o novo. Você tá assim. Terceira vez. Esse amor no começo, meio e fim. O Luan não vai. A verdade, nada demais. Vai estar tá comendo acarajé. Vai lembrar a saudade. Com duas opções, né, Luan? Ou comendo, então vendendo. Meu amor, meu coração tem guardado muito amor. Ou então vai estar tá motorizando aí a Kombi. É. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Seu amor não passa de uma ilusão de nós dois. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. O som de Curuçá. Eu som, pense no somzão de moral. Todo mundo aqui ao lado da produção do Inderson. O homem que é famoso lá em São Caetano. É! E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu. Não vai quebrar a sandália, meu irmão. Seu olhar, não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor irá ferir Interson. Fantasia não deve existir. Interson. Não vou permitir o fim. Não quero um amor. DJ Ney, agitando a galera. O fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Bora, Rafinha! Não, eu não quero. Lembrando das marcantes hoje, Linderson! Irine tem festa! É sabendo o verdadeiro representante de Curuçá! É o legítimo! Com a sua voz, me deu o amor sem fim, só um dia. O prazer, ser a dois, sem ter depois. Rio do sentimento de amar, não sou. De Curuçá. Sempre a esperar você que não vem bem pra mim. Ai, Nation. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você. Foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. O sol começa a brilhar, eu sozinho aqui. Saudade! Sempre a esperar você. E eu? E não vem bem pra mim. Rapaz, eu gosto, hein, Rafa? Não me deixe triste assim. Rapaz, Rangel, toda a galera do Grupo Peré aqui com a gente, muito chope! Minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Queres que eu faça? É loucura. sensatez só pra satisfazer tua imaginação. Mas você diz que viu na televisão um cara quase nu pra mulheres desfilar, e quer que eu também desfile pra você. Nem quer saber qual é o meu cachê. Era não ver. Pegou uma mijada, ficou triste pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. Mas meu bem, eu não digo. Meu assunto é só com você. Amigo Léo da Lambra Eterna, está aqui em Brasília. Obrigado, Léo. Um abraço para você. Também toda a galera de São Caetano de Odivelas. Nossa amiga Edir, Rai, Jamile, Claudinei, José Ângela, Luiz, Luiz Gonzaga e toda a galera do Odivelense. Está aqui com a gente. Obrigado a toda rapaziada. Valeu! Saudade! Não tem nada com isso. Também toda a galera do Blackstone. Obrigado pela presença de vocês, viu, gente? Ontem e hoje no Inderson. Tá de saída já, galera do Blackstone, obrigado, hein? Ontem e hoje no Inter. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. Balão! Sábado no 22. Sábado, quilômetro 22, Intersom, sábado, saudade, domingo, mingão, viu? Na beira do garapé, possa ser que a galera tome banho lá, meu irmão. Sou como uma bomba de Hiroshima. Vou levar até a sunguinha do Dálmata. Uma raça na beira do garapé. Nessa guerrilha de amor e paz. Vou pegar logo um negócio de uma ponta na quarta-feira, um adiantamento. Oh, comprar uma bistecazinha, levar na beira do garapé. Yes, yes, oh, my love. Yes, yes, yes. Uhul. Das JP, sábado e domingo a gente não vai ficar nem bebo, hein? Armado, tomando uma e tomando banho. É, meu irmão, é chope e banho. Na tua paz. Você é fogo, eu sou paixão. No estudo. Coração, pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Você é linda no namoro. Você é

tomando fera por fera. Ainda diz que não viu. No entanto, és tão bela. Só avisando, rapaziada, meu gente, que só temos aí 6 pacotes de cerveja. A gente já finalizando nossa festa aqui em Iriteó, tá bom? Obrigado a todas as pessoas que curtiram. E ainda estão curtindo o Interson. Obrigado a toda a galera. Recorde de público de vendas. Esse festão do Brasil, viu? Sucesso! Pode crer! És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És assim. Já já tem DJ Calango Azul! Diga aí, Calango Azul. O jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, que vou fazer se depois o sonho se... Isso gosta de tirar, né? Em coisa séria. Olá, Marcelo, deixou! Toma, te vai, vai! Além do meu corpo, meu coração. Segue, DJ! Aumentando ainda mais a tentação. Luan. É que eu já sei como eu sou. Escuta esse show, meu irmão. Ficar apaixonado. A gente vai assim, tá ligado pra galera? Na sequência da saudade, bacana. Vamos lá, Interson. Mergulhar de cabeça na emoção. Me entregando pra você. Ué? Arriscando ainda mais o coração. Nosso amigo e parceiro Léo do Lombra Eterna. E ele com a gente, obrigado você, viu, Léo? Abraço do Luan, vamos lá, se ligar, Bolinho. Eu não tenho medo de amar. Já vou botar já alguém pra dançar nesse pau. Tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. E o quê? Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Senhorzinho, saudade pra galera. E é o Inês, ligação. Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. Me deixou na saudade, eu disse na manhã. Ciúme é culpa da paixão. A senhora vai descendo com a gente. Oh, oh, meu amor. Oi? É gostoso quando a gente se ama. Tenho muito para te dar, o meu amor. atenção, legal, a gente vai tocando assim pra galera. Vamos lá, mano, só na mãe na saudade. Se liga só. De Luan Torrano, se liga só, se liga só, se liga só. Segue do Brasil, meu irmão, e do Iriteua. Iriteção tá na área, vamos nessa. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algo é meu top, tá sendo a mãe, calango. Lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Então ele desenterrou isso. Não se ligue em papo de TV. Quero ver pra semana o que, é que ele vem trazer. A realidade é diferente. A baleia azul. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter. O pior é que ele tá lá, é difícil, né? No fechou. Está escrito assim. Você é meu gerente Junior Show, meu irmão. Vou te cortar. Tira o chapéu pra esse cara. O amor nunca vai. Foi bem de graça. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Só vai, só vai. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação. Já tô com nossa saudade pra galera. Hoje aqui no Brasil Lobo, tá bom? Sim, pra galera, só na mão, vamos nessa. E aí, Brasil de Niriteua! Sábado vai ser assim, sábado vai ser assim, melhor. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. Jacinho, um peito pra palavra mais. Aí, Jacinho, rapidinho aqui, Jacinho. Então chega por trás, volta pra mim. Nenhuma história termina antes de começar. A chuva que cai devagar. Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira. Não vale ser nada. E o festival, é? O festival é isso? Coisas que a gente se esquece. Se tem que lembrar. Égua. Só tem um jeito de passar. Volta pra Vitória. qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Osta. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Yes. DJ Luan. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura. É show aqui no vinil, né? Show. É ou não é? A chorar. Aqui é no vinil, Jota. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ser um delírio também, tá legal aqui do Iderson. Tá com a gente, tá aqui do meu ladinho. Tá só na manha. Saudade assim no Inter. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca. Me deixam sempre louco de vontade de tocar. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam numa luta de amor. Ó que vamos, né? Show! Luan. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Onde disse que era, rapaz? A tia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. E aí, Rafael? Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia. Vamos lá, se ligando! Nos campos a poesia. E assunto legal, tocando na moral, tocando só na manha assim pra galera. Saudade, Luan, vai tocando. Aqui na quadra do Brasil, ele não entendeu. Mas quando o cara tá apaixonado, que o cara pega chifre, aí o cara começa. Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Deixa comigo. Oi! Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esqueça tudo que aconteceu. DJ Luan. Você é minha, eu sou teu. Olá, DJ Luan. Você não pode negar. Luan. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim. Deixa comigo. Que eu não vou conseguir. Toda minha rapaziada do Santos também tá com a gente. Obrigado a vocês aí, Brio. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Interson, o super-herói arrebentão. de amor. Volte pra mim. Saudade de ter som. Vamos lá! Solidão é tão grande, não estou suportando. Próximo sábado e domingo estaremos aí no quilômetro 22, é isso? Coração da Beate Lívia Castanhal, Terra Alta, viu, meu irmão? Todo mundo nu, opa, todo mundo de cueca no garapé. Mais uma chance, meu bem, por favor. Para te provar todo meu grande amor. Intenção da saudade, estou na mãe, ó. E aí, Gabriel? Se você não voltar, vou me enlouquecer. É difícil ficar sem você. E o quê? Meu amor, meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Meu amor, meu grande amor. Não vou dizer que você não faz falta pra mim. Vamos lá, se liga na saudade, ó. Não vou dizer. E aí, meu parceiro JP? Uhul! Eu não deixei de te amar. Não quero. Vamos tocar saudade sábado, JP. Dá ou não dá essa sequência? Melhor sofrer contigo do que com a gente. Sei que um dia alguém fez você chorar. Sábado eu quero o Júnior Show aqui em cima do comando. Me dá mais aula na saudade, viu, Júnior Show? Em felicidade. Arrebentão! Nas noites caladas, ainda amada floral. Intersom. Além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Deixa a música só filé, ó. Minha poesia Siqueirão. Se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria. Estou na mente de um poeta que ele não. Desse mundo que é teu reino e faz do meu. E dá. E dá pra doer. Dá pra doer. Dá pra doer. Dá pra doer. Intenção. Dá pra doer. Yeah. Yes. Vai, meu amor! E dá pra doer. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. chorar que Deus leve logo, Júnior Júnior. Fazer você feliz, fazer isso você quis, eu sei. Saudade Luan, vai tocando. Mas enganou. Gostou do mijador com o mijador, vai. Parceiro Rorinho do Interson aqui do meu ladinho. Vou viver sem ninguém. O Luan vai detonar mais uma senhora. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa. JP, diz o nome do teu som, vai. Interson. Olha, nas manhãs quando eu acordo com você, eu começo a procurar. Parceiro Bonito já mandou avisar pro Luan que é só essas. No pendrive dele depois, né, Molinho? É. E os meus ruins são de solidão. Onde está você? Noites tão frias. A gente vai tocando o Interson. Uma sequência de saudade pra galera. E vai dançando bacana. Luanzinho! Vai detonando! Interson, o arrebentão! Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo lhe encontrar. Oh! E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Interson. Noites tão frias. Chora, desgraçado, vai. Se for pra chorar, que Deus leve logo, viu, meu irmão? Um, dois, três, vai! Volta, amor, my darling. Um ano fez ontem. Te chamo, onde está? E vais voltar. Eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais. Meu lindo amor, volte, meu amor, pra mim. Sem o seu amor, já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi, tanto assim. Onde tu estás, eu preciso descobrir. Se com outro estás, eu te perdi. Chegando a saudade, e a gente vai tocando. E só avisando a galera, que sábado e domingo estaremos aí no quilômetro 22, que liga A rodovia aí, Castanhal, Terra Alta. E não sabe nem sua saudade, viu, meu irmão? Interson. Oi! Volta, amor, my darling. O ano fez ontem. Te chamo, onde estás? Que vais voltar? Eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais. Aí eu com a mãe do ano. Ai, meu lindo amor. Então volte, vai. Volte, meu amor, pra mim. Lá vem mais uma, senhor! Saudade de vinil, vai. Estou tão só na multidão. Preciso urgente encontrar Luan. Alguém, estou aqui, bem aqui. Olá, DJ Luan. É hora de dar show. Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim, às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde. Saudade, chama mãe. Foi sem querer por ti, me apaixonei. Vamos lá, se ligando. A gente vai tocando assim, de som. Um salamane pra galera. E a galera vai dançando com a gente aqui no Brasil, meu irmão. Vamos nessa. Aí, Lolini, deu a... Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade Ó, ó, lembra aí que bom você chegou, meu lindo sonho de amor. Quanto tempo que eu esperei por você. Eu choro, né, show. Fiquei triste a chorar, meu lindo sonho acordar. Meu bem, esse amor não vai ter fim. Chama, mano, vai. Meu lindo sonho de amor. Oi? Quanto tempo que eu esperei. E aí, Rafael? Você aqui. Rafael aqui do lado. Triste a chorar. Meu lindo sonho acordar. Meu bem, esse amor não vai ter. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai. E o quê? Já não dá. Vou já botar pra dançar em cima do palco, quer ver? É saudade de você, amor. É. É saudade de você. Saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar o coração, já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Coisas que acontecem, né, Jô? Por você estou cantando. Oi! De saudade de você, amor. De o quê? De saudade de você. Eita sonho, eita sonho! Luan. Intersom. Intersom. Intersom. Lindo de corpo. Amor, eu hoje lembrei muito de você. E eu? Por isso vim aqui pra lhe dizer desta saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. O Interson tá ligado aí, tocando saudade pra galera. Aguentei! Agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado, sentir nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. E a gente muito legal da equipe do Interson. Não tem só que agradecer aí toda a rapaziada, a direção aí da festa do Brasil, tá bom? Vou ter confiado no nosso trabalho de entrega a gente pra fazer essa linda festa. Valeu! Agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Oi! Daqui a pouco a gente vai pro hotel, viu, meu irmão? DJ Luan. É Interson. Que bom se eu encontrasse alguém que só me desse de amor, amor, amor, amor. Oi, meu amor! Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Não se esqueça, seria bom demais, pois eu teria a paz. Paz que tem o amor. Não se esqueça. E um mundo amor bem melhor teria ao meu redor. Um mundo de amor. Me deixou uma saudade assim, ó. Vamos lá, se ligando. E a gente legal convida todos vocês pro próximo sábado e domingo aí, no quilômetro 22, que liga na rodovia Castanhal, Terra Alta, e deixou na saudade no sabadão, tá bom? Vamos nessa! O Luzinho vai tocando. Saudade pra galera! Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor. E o quê? Pra que eu possa pensar. Se for pra chorar, que atravesse logo a balsa. Já não representa nada. E aí, deixou? Que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, deitou na terra um rapaz que só falava de amor. Vamos lá! Nosso amigo parceiro da Data, o nome dele, sua família, Família Puxa Preta, Telzinho tá com a gente, olha você, Boninho. Oi. Chamo por você, ninguém atende. Olha o telefone, Ney. E aí, meu parceiro Dadá? Ela não está. Me diz a voz que vem no Interson. Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Aí o Luan já não sabe. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Nem gosta, né? E o telefone toca. E a desgraça dos outros. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Parceiro Dondon, quero avisar que depois que a mulher foi embora, se jogou, hein, Dondon? Não, pelo amor de Deus. Só pode ser coisa do inimigo. Interson e Lojas Santa Fé, as verdadeiras tradições de Curuçá, jamais serão esquecidas.